Era noite, abril de 1980, Brasília. Quase 10 anos são passados, mas quando falo, relembro vivamente aqueles minutos de tristeza que logo se transformaram em alegria. E hoje, relembrando aquela experiência, só posso dizer: inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Fui convidado para uma série de conferências. Na segunda noite, não pude mais ir. A minha garganta inflamou de uma maneira como nunca antes. Com febre, com dores, com tristeza e lágrimas, eu fiquei no meu quarto, lutando com Deus, até mesmo lamentando a minha situação. Ao invés de me falar ao coração palavras amigas, o Espírito Santo me humilhou mais ainda, pois começou a me falar sobre o Calvário, sobre a cruz, sobre o sofrimento de Jesus. Aí eu chorei mais ainda, não mais pelo meu estado de enfermidade, pois a presença do Senhor enchia aquele lugar e eu esqueci o meu sofrimento físico. Eu estava envergonhado de mim. E enquanto eu chorava, o Espírito Santo me disse: escreve. E eu comecei a escrever. E enquanto eu escrevia, eu ouvia bem suave o que estou ouvindo agora. E quando terminei de escrever, apanhei um violão e, como não conseguia cantar direito, os anjos no coral maravilhoso vieram me ajudar. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Pregos nas mãos, pregos nos pés, Jesus está sofrendo. E sabendo eu que tudo isto é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. E lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam